acreditei ao abrir a porta, meu bem. É muito pra minha cabeça ver você voltando de novo pra mim. Me beije, me abrace bem forte, me mostre que é você de verdade. Você não está sozinha, você nesta casa é mais que rainha, você é a própria felicidade. Delícias de amor vou viver, pois você voltou, meu bem. Por certo sentiu minha falta, como eu senti sua falta também. Seu corpo distante do meu não encontra nada que satisfaz. O nosso amor é loucura, eu tenho, meu bem, o que você procura. Você tem pra mim tudo e muito mais. Sua falta também. Seu corpo distante do meu não encontra nada que satisfaz. O nosso amor é loucura, eu tenho, meu bem, o que você procura. Você tem pra mim tudo e muito mais.